Agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Espero que tenham tido uma semana de muita paz. Vamos dar início ao nosso programa e refletir com vocês sobre as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante sempre enfatizar que o Evangelho no Lar é uma das formas de conhecer as lições de Jesus, de harmonizar o ambiente familiar e encontrar o caminho de tranquilidade e felicidade. Essa prática ajuda a ampliar a luz do amor em cada um, representando o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e paz. Assim, para a realização desse encontro com Jesus, escolha um dia na semana e um horário conveniente para você e sua família. Mesmo que esteja em casa apenas uma pessoa, o Evangelho deverá ser realizado, pois é um recurso importante de que se utiliza o plano espiritual para sustentar seu grandioso trabalho de amparo à humanidade. Não esqueça que para a preparação do ambiente é importante a leitura de uma mensagem edificante para facilitar a concentração, sintonia com o plano superior e a realização da prece de abertura da reunião. Em seguida, é feita a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com posterior comentários sobre a passagem do Evangelho e sua aplicação no dia a dia. Aguardaremos algum tempo para que vocês também possam refletir entre si. Por último, deve-se fazer a prece de encerramento agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais que deram sustentação ao Evangelho no lar. Se você desejar, coloque uma jarra de água para ser fluidificada e distribua com os participantes ao final do Evangelho. Vamos iniciar então. Eu vou ler uma mensagem do livro Vivências, volume 1, pelo Espírito Marius, psicografia do médium Luiz Antônio. Do amor ao próximo, do amor a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não confundas o teu amor a ti mesmo com o teu amor ao próximo. Teu amor ao próximo deve ter em mente o bem dele, e tão somente o bem dele. Se o supões obrigado a seguir os teus padrões e os teus caminhos, se o julgas incapaz de caminhar por si mesmo, e achas que só tu sabes todos os porquês, os ondes e os quandos, então não amas o teu próximo, amas a ti mesmo, ao teu ego, aos teus interesses pessoais na figura dele. Ama o teu próximo e deixa-o viver. Ama o teu próximo e deixa-o ser. Ama o teu próximo e cresce com ele. Ama o teu próximo e estimula nele as potencialidades divinas com que foi criado. Ama o teu próximo e deseja para ele o crescimento e a felicidade que desejas para ti. Ama o teu próximo, mas não faças do teu amor um fardo que ele não possa suportar. Teu amor deve ser para ele não o jugo que escraviza, mas a asa que liberta. Ama o teu próximo, mas não te projetes nele. Lê nele um livro que não lerás em mais ninguém. Cada um de nós é um compêndio único, é um repositório singular de ensinamentos. Lê em ti, lê em teu próximo, e dia a dia descobrirás as maravilhas da vida. Ama a ti mesmo. Ama-te, mas não te idolatres. Se não amares a ti mesmo, não poderás amar o teu próximo. Mas se idolatrares a ti mesmo, ignorarás o resto da humanidade. Isto te será pior do que o claustro ou a prisão. Ama-te para que possas amar os outros. Respeita-te ou não respeitarás a mais ninguém, a mais nada. Queridos irmãos, busquemos nesse momento sintonizar com o alto e com a nossa mente serena, ouçamos a voz do Mestre Jesus e seus discípulos, a nos inspirar e a nos envolver de luz e paz. e nesse clima suave e leve, peçamos que sejamos tocados pelo conhecimento, ampliando nossa vontade de crescer para sermos seguidores do Teu Evangelho. Agradecemos assim por tudo que nos é dado e rogamos que nos sustente em nossa trajetória no planeta, para que nossas ações sejam reflexos dos ensinamentos do Evangelho. Que as Tuas vibrações de paz possam ser sentidas nos nossos corações, nos concedendo tranquilidade, afastando as emoções aflitivas e reforçando as qualidades positivas. Que saibamos ser bons pais e que os lares tenham uma atmosfera afetuosa para que as crianças e os jovens se sintam seguros, tenham saúde física, mental e espiritual e estendam esse exemplo de carinho, respeito e amor para os outros irmãos, sendo partícipes da construção de um mundo melhor, mais fraterno. Dai-nos força moral, coragem e serenidade para superar as provações e que possamos enxergar nas adversidades uma forma de desenvolvermos a virtude da paciência e da tolerância, vendo naquele que nos prejudicam oportunidade para a prática da disciplina no bem, do autocontrole e da compaixão. Senhor, pedimos ainda que de Tuas mãos bondosas possam emanar o medicamento necessário a cada um de nós que bebermos de Tua água. Que assim seja. Olá, meus irmãos. Muita paz para todos. Hoje leremos uma das mais belas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, situada no capítulo 11, item 10. Amar ao próximo como a si mesmo. Meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de serdes amados. E tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a decaminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar, em torno de si, o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muita vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que essa sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muitos. Vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto, em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente, e que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. e que estais preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Conforme já nos expressamos, é muito rica essa mensagem e nos traz um ensinamento de grande importância que merece profunda atenção ao tema. Para começar nossa reflexão, lembremos que um dia um fariseu estudioso das leis mosaicas, querendo experimentar Jesus, pergunta-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, sabendo que somos seres de diferentes escalas evolutivas, se dirige a todos quando utiliza o termo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Observemos que Jesus não falou que deveríamos amar a Deus como ele o amava, mas sim de acordo com a nossa capacidade de compreensão. De acordo com o nosso grau de evolução, poderemos, a princípio, apenas sentir em nós a essência divina e amar a Deus com a força de nosso coração, sem questionarmos, sem raciocinarmos o porquê dessa sensação de pertencimento à criação, à natureza. Sentimos a presença do Pai, a sua proteção, o seu amor, a sua intuição. Captamos as vibrações do alto ao nos recolhermos em reflexões e ao mirarmos a natureza, o mar, a lua, os campos, os animais. Nos sentimos bem quando amamos, quando somos bons, e nos sentimos mal quando nos desviamos da lei da caridade e deixamos crescer em nós sentimentos contrários à nossa essência divina, como o ódio, a inveja, o orgulho ou egoísmo. Entramos então numa fase de insatisfação, de vazio, de angústia, tristeza e desvio de toda a ordem. Mas quando nos bate à porta a dor, buscamos Deus com toda a força de nosso coração, essa mensageira necessária que nos desperta para a realidade e nos direciona para o caminho da paz, nos faz refletir e nos lembrar de nosso Pai, do Criador, a quem sabemos que amamos, mas que esquecemos. Assim, como fazem alguns filhos com seus pais aqui na Terra, ou seja, os relegam ao abandono e quando lhe advém o sofrimento, esses mesmos filhos se lembram daqueles que o amam incondicionalmente e que o geraram. Esses que, apesar da nossa ingratidão, abrem os braços para receber novamente a ovelha desgarrada. Quando começamos, então, a verificar nossa conduta, a retificar nossos erros, a reparar nossas faltas e a observar que não somos melhores nem piores que ninguém, que somos iguais, somos espíritos constituídos da mesma matéria, quando temos compaixão dos que sofrem, quando começamos a nos preocupar com a felicidade dos outros, com a preservação do planeta, quando nos entristecemos com as falhas que praticamos e pedimos perdão, estaremos crescendo, nos espiritualizando, mudando e nos tornando fortes, porque nos reconhecemos como pertencendo a uma família universal e jamais nos sentiremos sós, porque amamos a todos e todos consequentemente nos amarão. Nesse caminhar começamos a compreender o sentido da vida, de onde viemos e para onde vamos, e qual é o nosso papel no planeta. Amamos então a Deus de todo o nosso coração, de nossa alma e de todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. A felicidade do outro passa a ser a nossa felicidade. a luz brilha em nosso ser. Passamos a exercer plenamente as virtudes semeadas em nós, nos tornando porto da esperança, da consolação, de paz e sabedoria, exercendo em toda plenitude o amor, sublime amor. Podemos observar esta escala na leitura do trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, quando o Espírito Lázaro diz: "O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque a doutrina por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais." Muito boa sua explicação, Carlos. Falarei um pouco sobre a segunda parte, na qual Jesus acrescenta sobre o grande mandamento da lei, cujo trecho é: "E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo." Semelhante não significa ser igual. Isso quer dizer que o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo tem a mesma importância e são necessários, embora sejam de natureza diversa. Jesus destacou que, após o cumprimento dos mandamentos referentes a Deus e ao próximo, eles deveriam ser igualmente aplicados a nós mesmos. Almejamos sempre o melhor para nós, e por isso, quando dotados de condição, estudamos, trabalhamos, adquirimos bens, usufruímos do conforto para nós e nossa família. Isso é louvável quando provém do trabalho honesto, mas se todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, não podemos esquecer dos outros, de fazer algo para quem não veio dotado das mesmas condições e oportunidades que nós. Zelar por quem passa pela prova da pobreza. Quem tem mais tem que ajudar a quem tem menos. Mas às vezes não é assim que nos portamos, e muitas vezes nos isolamos da dor alheia, esquecendo de praticar a lei de caridade, e nos fechamos em nosso egoísmo. Algumas pessoas às vezes se dedicam ao próximo apenas com o objetivo de se destacarem política ou socialmente, e sequer lembram de Deus. Outras se isolam da convivência social, com a justificativa de que passarão a se dedicar exclusivamente a Deus e às suas orações, e esquecem de que fora da caridade não há salvação. E há aqueles que apenas frequentam as casas de orações, ouvem as palestras e mensagens, mas não a compreendem, não as colocam em prática. É como a semente que cai em solo infértil e não praticam a lei de amor. O Evangelho nos convida a mudar e sermos ativos, produtivos e fazermos aos outros o que fazemos por nós e nossa família. Destacamos que é importante encontrar o equilíbrio entre amar a si mesmo e não se tornar egoísta. Lembramos que devemos nos amar, amar nosso corpo, sermos gratos e harmonizados, ter uma boa autoestima, nos prepararmos intelectualmente e moralmente, mas mantendo afastado o sentimento de vaidade e orgulho. Além disso, nunca devemos esquecer que vivemos em sociedade e por isso estamos em frequente contato com familiares, vizinhos, colegas, superiores, desafetos. Nessa convivência, temos a oportunidade de praticar um mandamento maior e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Devemos lembrar da oração de São Francisco e desejar amar que ser amado, pois dando que se recebe e perdoando que se é perdoado. Quando agimos conforme essa regra, nossa consciência fica tranquila, sentimos-nos felizes em relação aos outros e a nós mesmos. Recordemos também, do item 9, o que diz Fénelo em O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência, e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajuda a transportar a rota escarpada e árida da existência humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Em toda parte encontraremos o próximo. Devemos auxiliar os outros com aquilo que possuímos de melhor. Quem ama ao próximo não mata, não furta, não trai, não adultera, não usa de maledicência, é paciente, tolerância, não viola a lei de caridade, pois amar ao próximo é fazer aos outros o que gostaríamos de que os outros nos fizessem. O amor ao próximo está contido na lei de Deus, porque, sendo ela todo amor e justiça, o nosso Pai, amando igualmente a todos, jamais poderá permitir que cheguemos até Ele sem passar pelo nosso próximo. Estamos falando da necessidade de sermos fraternos e solidários. O Espiritismo propõe um processo de evolução espiritual gradativo, mas constante. O progresso depende de nossa luta íntima para superar o homem velho, cheio de vícios e defeitos, para que possa surgir o homem novo, renovado pelo seu esforço, em domar seus defeitos e suas más inclinações. O que você acha? Prece final. Agradecemos Jesus pela bênção da vida e pela oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos na Escola da Terra. Obrigado pela saúde que nos dá forças para o trabalho, pelo pão nosso de cada dia, pela amizade